dissemos, temos que pôr o Palo de Lisboa. Nós não entregamos tratos mínimos enquanto não houver, com transparência, os critérios para ele aplicar. Um trator que não está registado, que não teve, nunca teve registado em lado nenhum, que não tinha nenhum seguro, que não tinha nenhum documento, deve ser substituído. Não pergunta que eu faço. Agora, que não aconteça como aconteceu no Conselho Unido. Entregaram um trator a uma pessoa que não tinha, e depois tiveram que ir lá buscar. E eu estive para isso, porque estamos aqui a trabalhar com rigor. Nós, já agora, temos numa fase onde, neste momento, não temos dúvidas em 9 pessoas. Estamos a 9 tratores. Neste momento, nós estamos em condições de entregar as 9 pessoas. Não temos dúvidas nenhumas. Porquê? A Direção Regional da Agricultura já me enviou também a lista dos que têm que entregar um trator e que têm subsídios. Os tratores são da Caritas, estão ali, mas eu só quando houver critérios que possa dizer às pessoas, não entreguem, porque isto também desagrada às pessoas, como vocês sabem. Eu acho que nós devemos fazer e ter neste caso um critério que seja rigoroso e que seja absolutamente transparente. E eu não entrego os tratores, como eu disse, há 9 tratores que podem entregar. Os outros não podem entregar, porque não há um critério rigoroso e há dúvidas nos nomes das pessoas.